Represento toda a área que vive deste lado. Esquecido, fudido, endividado. Favela, curtiços por todos lados. Descamisados, serviciados, chicoteados. Se não tivesse fronteira, roubalheira, o povo viveria bem melhor fora da sujeira. Para a gente, o nosso país é bem servido de riqueza e o governo não condiz. Pois na verdade, se eu fosse os dirigentes, não deixava a dívida subir tão rapidamente. Milhões de pessoas, um único povo, não querem nos ouvir, olha nós aqui de novo. Revolução 64, nem quero lembrar. Só tirei como exemplo pra te alertar. A juventude é o alicerce de tudo. Visionários e cidadãos do mundo latino-americano invocado com sangue quente. Não querem dividir igual em todos os continentes. Brasileiros, guerrilheiros, na miscigenação. Sem bandeira, todos juntos numa só nação. Tony Montana, Carlos Santana, Carmen Miranda, Marijuana. Misturo brasileiro, mexicano e cubano em nossa música. Não existe fronteira, América Latina brasileira. Tem fé, religiões são fortes e o futebol de Pelé. Ogum, Oxalá e Iemanjá estão comigo. E a lembrança dos Inca, dos Maias permanece viva. De um lado o café, temos cafeína. Do outro plantão coque, temos cocaína. Na batida eu vou por cima, fumando um bamba, ouvindo samba ou música cubana com a minha mina. Lembro dos manos latino-americanos lutando pela vida. Os zapatistas, os imigrantes, os ilegais, os traficantes e todo o povo que veio antes. E aturou tiranos itinerantes, atirando flechas, lanças, chumbo, pedras, trazendo a guerra, levando o ouro, a prata da terra. Mas não roubaram o principal diamante. A cultura latina cada vez mais gigante. Hip hop, low rider seguindo adiante. Artista do filme, não coadjuvante. Guadalupe abençoando na ida, com a benção de Aparecida na vinda. Sigo avante a vida sem fronteiras. América Latina brasileira. Brasileira.